Campos, oliveirense, de conhecedor, enfim, de toda esta gastronomia. Qual a importância que, de facto, tem trazer para aqui, aqui para a Assembleia da República e, enfim, dar a conhecer a importância que tem a gastronomia em toda a região e, enfim, as potencialidades que nós temos lá em cima na Beira Serra? Como sabe, a região da Beira Serra é uma região com potencialidades únicas, quer ao nível gastronómico, mas também ao nível de um conjunto de recursos, nomeadamente naturais, endógenos da região, que podem e devem ser valorizados. E o Oliveira do Hospital, nos últimos tempos, tem feito muito pela valorização desses recursos naturais. Quero recordar todo o trabalho que está a ser feito, quer pela Câmara Municipal, quer, por exemplo, pela BLC3, uma plataforma que está a promover um conjunto de produtos da nossa região e, sobretudo, a introduzir-lhes valor. E essa é o que estamos aqui a fazer isso, hoje, é isso mesmo, é introduzir valor naquilo que temos de bom. E o valor é mostrar aquilo que temos de bom a todo o país. E não há um sítio melhor do que o Parlamento, onde está representadas todas as regiões do país, onde estão representados todos os portugueses, para mostrar isso mesmo, aquilo que existe bom em Oliveira do Hospital e na região da Beira Serra.